Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Aonde seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. FM, a rádio feita pra você. 6h58. Suspensa atrás da porta, ou um astral bem maior que o da noite passada. Pois toda sorte tem quem acredita nela. Não é preciso dizer que dará recompensa. Faça isso, há muitos que gostam de criticar. Esperam a sorte sentados sem sair do lugar. Mas toda sorte tem quem acredita nela. Nós somos a Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420, FM 103,5 MHz. Direção Dr. Cristian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Forma-se neste instante a rede de rádio obrigatória para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita de acordo com a Lei 9.504/97. Em 10 minutos estaremos de volta com a nossa programação normal. No ar, o programa do 40. M Filho. Olá, Campos Sales, está começando mais um programa da coligação com Deus e o povo, com Moésio Loyola e Solano Feitosa. É o programa do 40, da reconstrução do nosso município. Tá chegando o dia, tá chegando a hora, para a maior motocarreata de todos os tempos na cidade de Campos Sales. Será amanhã, dia 4 de outubro. Moésio, Solano, convidem aí o povão bom e amigo para o evento da vitória da democracia, para o evento da vitória do quarentão. Vai sacudir, vai abalar, a maior carreata de todos os tempos é aqui em Campos Sales e você vai participar, venha nessa, vai ser gostosa, a segunda furiosa de Campos Sales, e nessa só não vai quem ainda não nasceu. Vai sacudir, vai abalar, vem pra cá participar. Alô, Campos Sales! Sexta-feira, dia 4 de outubro, venha para a Fazenda Belém, para que nós possamos nos deslocar até o nosso comitê. Vai ser a maior carreata da história de Campos Sales. Venha de bicicleta, venha a pé, venha de carroça, venha de carro, traga seu vizinho, traga seu amigo, venha unir-se a nós. A Fazenda Belém não vai faltar ninguém. E você também não vai faltar nessa. Dia 6 de outubro, vote 40, Moésio Solano, para fazer as mudanças que Campos Sales tanto precisa. E nas urnas, 40 neles. Ele tá voltando, viu? O homem que disse, fez e vai fazer muito mais. O danado do velho, menino. O danado do velho, voltou o danado do velho. Chegou o danado do velho, voltou o danado do velho. Chegou! Agora é 40! Nesse cara eu boto fé, porque o povo tá com ele. Ele é predestinado, ele tá mais preparado, por isso vou votar nele. É humilde e competente, se preocupa com a gente. Tá chegando nossa hora, ele vai fazer história. Esse cara é diferente quando o povo quer. E quando o povo quer, não tem jeito. Pode derramar dinheiro, prometer o mundo inteiro, que mesmo assim não tem jeito. E quando o povo quer, e quando o povo quer, não tem jeito. Olá, galera do 40! Será lindo, será único, será de verdade! Vamos mostrar a força do povo, com muita, mas muita vontade de mudança. Vem a pé, de bicicleta, de moto, de carro, venha pra calçada e vem para as ruas, só não deixe de vir. Vamos mostrar que Moed Solano tem o povo, tem quem realmente importa, tem nossa gente que quer o melhor pra nossa Campos Salles. Vem com a gente, vem ser feliz, vem ser 40. É hora de chamar a voz que vem de dentro. Governo que anda lento já não satisfaz. É hora de trazer quem sabe fazer. Porque o nosso povo sabe o que faz. A gente pode mais e a nossa gente canta. Manda chamar o Moésio já. Chama o Moésio. Vem cá, Moésio. Cada palmo dessa terra tem você no coração. Vem cá, Moésio. É nosso amigo, é nossa gente, é competente, é nosso. No ar, programa da coligação Juntos pelo Bem de Campos Salles. PT, PCdoB, PV e PSD. Prefeito João Luiz, vice-coronel Herman. É 13. É 13. É o menino de novo, é o menino de novo. Olá, amigos do programa João Luiz e Herman. Aquele abraço. Hoje, minha gente, é o último programa de rádio desta campanha já vitoriosa do 13. Estivemos aqui, o Dom Oliveira e eu, na produção e apresentação desse programa, e agradecemos a coligação Juntos pelo Bem de Campos Salles pela confiança na realização desse projeto. Esperamos ter atingido nosso objetivo, que é realmente de levar até você a mensagem de um futuro promissor para Campos Salles, que vem se desenvolvendo a passos largos, e temos que continuar com o prefeito João Luiz, que está proporcionando todo este avanço para Campos Salles. Então não tenha dúvidas, vote certo, vote 13. Tem no peito um coração menino, segue seu destino fazendo bem, cuidando do povo, olhando pra frente, plantando a semente da paz também. Leve amor, leve paixão, leve João no coração. Leve amor, leve paixão, leve João no coração. Irmãs e irmãos de Campos Salles, agradecemos todo o apoio, carinho e aceitação recebidos durante essa caminhada. A confiança de cada um de vocês é o combustível que nos dá forças para seguirmos trabalhando por nosso município e por nosso povo. Reafirmamos nosso compromisso com as causas sociais, educacionais, com o progresso ladeado ao desenvolvimento sustentável, com respeito à diversidade, o compromisso com a população mais vulnerável, com os direitos humanos. Somente a experiência de gestão e a capacidade administrativa dos que têm amor à sua terra, zelo e cuidado com o seu povo, são capazes de garantir os direitos aos cidadãos, o acesso às políticas públicas, aos serviços essenciais. Somos conscientes do desejo de cada um de vocês por mais avanços, mais conquistas e mais futuro. Por isso, contamos com seu voto de confiança para, ao lado de Lula, Camilo e Elmano, continuarmos transformando nossa cidade. Nosso time representa o amor, o cuidado, o carinho daqueles que se unem e estão juntos pelo bem de Campos Sales. Um abraço e até a vitória. João Luiz e Coronel Erma. Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao estimado povo de Campos Sales, que nos recebeu de braços abertos por onde passamos nas nossas caminhadas. Cada sorriso, cada aperto de mão e cada palavra de apoio nos fortaleceu ainda mais nessa jornada. Sinto-me honrado em poder ter compartilhado nossos projetos e ideias com a população tão acolhedora, que valoriza o respeito e o trabalho por um futuro melhor. Obrigado por nos ouvirem, por acreditarem nas nossas propostas e, acima de tudo, por confiarem que juntos podemos continuar fazendo a diferença. Seguimos firmes, sempre com a esperança e a fé de que dias melhores estão por vir. Gratidão imensa a cada um de vocês. Domingo, vote 13. Campos Sales, uma cidade transformada. Nos últimos anos, grandes conquistas foram alcançadas, obras que marcaram a história e melhoraram a vida do nosso povo. João Luiz e Coronel Erman, dois homens de respeito que trabalharam incansavelmente para fazer de Campos Sales uma cidade modelo para toda a região. Nesse momento decisivo, tentam manchar essa caminhada com pesquisas fraudulentas, perseguições políticas e mentiras. Mas nós não temos medo, porque a resposta vem nas urnas e ela será clara. Campos Sales sabe quem está do lado do povo. Campos Sales já fez a sua escolha. Fizemos uma campanha limpa, com propostas, e tenho certeza que seguiremos juntos para o bem do município de Campos Sales, com muita força e determinação. É 13, João Luiz e Coronel Erman. Neste domingo, a vitória é do povo. Vamos juntos pelo bem de Campos Sales. Com relação à segurança, o povo de Campos Sales pode ficar tranquilo, que as providências legais estão sendo tomadas. Campos Sales não é terra sem lei. Tem no peito um coração menino, segue seu destino fazendo bem, cuidando do povo, olhando pra frente, plantando a semente da paz também. Leve amor, leve paz. É isso, meus amigos. No dia 6 de outubro, vai estar só você e a urna eletrônica. Então pense bem, veja realmente quem está trazendo o melhor para a nossa cidade. Vote 13. Quero deixar aqui o meu abraço e até a vitória, se Deus quiser. Lembre-se, leve amor, leve paixão, leve João no coração. Leve amor, leve paixão, leve João no coração. Termina agora a rede de rádio que transmitiu a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420 FM, 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. 7:11. Quer renovar sua casa? Agora é a hora Zeni. Antena parabólica monoponto com receptor Media Box Vivenses por 349 ou 12 de 34,90. Lavadora de roupas 14 quilos automática Electrolux por 1.999 ou 12 de 199,90. Cozinha 10 portas, duas gavetas Demobile por 999 ou 12 de 99,90. Tá imbatível. Não perde tempo e aproveita. Compre na loja, site ou app Zeni, o melhor está aqui. Rádio Cidade de Campos Sales, Ceará. ZYE 420. FM 103,5 MHz. Credibilidade e alegria no ar. Direção: Dr. Christian Martins e Dr. Paulo Ney Martins. Mania de fazer bem feito. Acionados por tentar interferir nas eleições de 2024. Justiça Eleitoral proíbe distribuição de santinhos e panfletos na véspera da eleição em Santa Quitéria e região. E ainda, Donizete Arruda comenta as principais informações da política local e nacional. Participe equipe do Ceará News. 85992647274. Vai ser um prazer tomar esse café da manhã junto com você. Participe do nosso programa, mande a sua mensagem em DDD 85992647274. A Secretaria da Segurança Pública do Ceará está mobilizando 21.560 agentes para a Operação Eleição 2024, que acontece neste sábado e domingo nos 184 municípios cearenses. A Polícia Militar vai contar com cerca de 18.275 policiais, enquanto a Civil terá 1.776 profissionais e reforço em 81 delegacias. Bombeiros e peritos também integram a ofensiva. A operação é coordenada pela SSPDS em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral e outros órgãos para garantir a tranquilidade no pleito. 7:13. Ainda falando sobre eleições, nós vamos até Santa Quitéria, porque tem decisão da Justiça por lá, uma orientação muito importante para esse período de eleição. Não é isso, Thiago Rodrigues? Bom dia para você. Bom dia, Matheus. Bom dia aos ouvintes do Ceará News. A Justiça Eleitoral, através da 54ª Zona e o Ministério Público Eleitoral, recomendou ontem que os partidos políticos, coligações e candidatos de Santa Quitéria e região não distribuam ou lancem panfletos e santinhos de candidatos em vias e logradouros públicos, nem em locais que pertençam ao poder público na noite anterior ao dia da votação, o tradicional derrame. Nos pleitos eleitorais anteriores, principalmente na madrugada do dia da eleição, sempre foi observada a prática ilegal de lançar nas vias desses municípios, sobretudo próximo aos locais de votação, material impresso de propaganda eleitoral, de forma a influenciar principalmente para quem está indeciso. Tal prática é vedada pela Lei das Eleições e prevê aos infratores multa que varia de R$2 a R$8.000 e apuração de eventual crime eleitoral. De Santa Quitéria, na região norte do estado, Thiago Rodrigues para o Ceará News. 7:14, vamos direto para a região do Cariri com Robson Roque. Bom dia, Robson. Bom dia, Matheus e ouvintes do Ceará News. O Jornal do Cariri dá sequência à série de entrevistas com candidatos a prefeito de Crato, Juazeiro e Barbalha. As eleições deste ano entraram para a história da política caririense, porque pela primeira vez uma mulher trans concorre a uma prefeitura. A professora Suede Carvalho, de 29 anos, representa o Partido Unidade Popular em Juazeiro. O principal problema que nós da Unidade Popular 80 percebemos em Juazeiro do Norte é a questão da saúde e também a proximidade das políticas públicas de saúde para a população, principalmente na periferia. Também o foco na saúde da população LGBT. Ex-bancário, Lino Alves disputa a Prefeitura de Juazeiro do Norte pela segunda vez. Ele é do Partido da Causa Operária, mas já se candidatou pelo PT nos anos 80. A primeira medida que a gente iria tomar seria colocar os ônibus, em vez de ser privados, colocar um ônibus no estatal municipal, aonde o trabalhador não vai pagar um centavo por essa passagem. É um absurdo, e ele vem de qualquer bairro do Juazeiro, só em passagem ele gasta praticamente metade do salário dele. Todas as entrevistas com os candidatos e candidata a prefeito de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha estão disponíveis na íntegra em jornaldocariri.com.br. Da redação, Robson Roque, para o Ceará News. 7:16. A gente já vai então para um rápido intervalo. E no próximo bloco tem o jornalista Donizete Arruda trazendo as informações da política. E a gente, claro, ainda traz outras informações sobre Sobral, sobre a região de Aracati, sobre futebol ainda nesta edição do nosso programa. Eu volto já. Ceará News. Apoio Uninta. Seu futuro, a melhor escolha. Acesse uninta.edu.br. Processo seletivo Uninta 2024.2. Inscrições abertas para Sobral e Itapipoca. Medicina e mais 27 cursos presenciais. Instituição nota máxima. Financie até 100% com nossas opções de financiamento. Sujeito à disponibilidade por